Permanece internado em estado grave o homem que foi baleado por um policial militar durante um assalto ontem na região da Ponte Internacional da Amizade. Por volta de 8 horas, um PM estava fazendo compras em um estabelecimento na rua Assis Brasil, na Vila Portes, quando avistou indivíduos armados tentando assaltar um cidadão paraguaio. Presenciando a injusta agressão, o policial, ao ver o cometimento de um ilícito, deu voz de abordagem ao cidadão armado. No entanto, não foi obedecido, sendo que este saiu do estabelecimento comercial e então foi necessário o policial militar efetuar alguns disparos contra ele em vista da agressão descabida. Já na parte externa do estabelecimento, o policial percebeu ter atingido o homem que estava com arma em punho, porém avistou um outro indivíduo correndo e este armado com uma pistola. O policial novamente deu ordem de abordagem e não foi obedecido, sendo que o cidadão apontou a arma prestes a disparar contra o policial, que não teve outra alternativa senão efetuar novos disparos visando preservar a vida de si e de outros que estavam no local. O policial percebeu que tinha atingido esse segundo cidadão também. Com isso, solicitou o apoio de uma equipe policial e do SIAT. Imediatamente, as viaturas foram deslocadas para atender a ocorrência. No local, a equipe do SIAT constatou o óbito do primeiro homem, que estava em liberdade provisória e possui uma extensa ficha criminal. Então, deram atendimento ao segundo cidadão, que não foi identificado ainda. Com ele foi encontrada uma identidade paraguaia, mas que pertence a uma das vítimas do assalto. Com isso, foram acionados a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal, além da Delegacia de Homicídios, para os procedimentos de perícia e remoção do local. O segundo autor do roubo foi encaminhado ao Hospital Municipal. Foi encontrado com ele um documento, como já dissemos, que pertence a uma das vítimas. Com isso, o cidadão hospitalizado segue sob escolta policial. E o policial militar deslocou-se até a Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência e encaminhamento de sua arma de fogo, uma pistola calibre .40 pertencente à instituição, para a perícia. A pistola pertencente ao assaltante foi apreendida pela Polícia Militar e apresentada na delegacia. O revólver com 6 munições deflagradas, calibre .38, foi apreendido pela equipe da Polícia Científica no local dos fatos. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.